chuva nos dizer que existe um bem. Sente, amor que é meu, todo o amor em mim que é teu, e este bem que a chuva em nós faz renascer. Sonho lindo fez-se em nós para dizer toda a beleza de lembrar que existe um bem. Vem, amor que é meu, olha o amor a nos chamar. Olha a chuva que traz do céu nosso bem, que o sonho nos deu e a vida também, razão de cantar, sorrir pelo bem. Olha o amor a nos chamar. Olha a chuva que traz do céu nosso bem, que o sonho nos deu e a vida também, razão de cantar, sorrir pelo bem.